Osmã, Boque SD, Sportnet, supervisor Marcelo SD. Bora! Faz uma semana que eu não deito na minha cama pra não lembrar da gente fazendo amor. E nesses 7 dias bebi tudo que tentando embriagar a minha dor. Quem vê meus stories pensa que eu tô bem. Ah, se eles pudessem ler a minha mente. Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente. Quando eu digo que eu te esqueci e o fim foi a melhor saída, coração no meu peito grita, é mentira. É mentira, é mentira. Que se eu te ver, tô nem aí. Eu tô curtindo a minha vida. Saudade na hora revira. É mentira, é mentira, é mentira. Chama, filho! Autoescola Simondiense, organização Júnior Ivanei. Ézio da Rota, César Veículos, Ordaí Mototax, Fábio Júnior, Paredinha, Dois Compadres, organização Ademir. E faz uma semana que eu não deito na minha cama pra não lembrar da gente fazendo amor. E nesses 7 dias bebi tudo que eu podia, tentando embriagar a minha dor. Quem vê meus stories pensa que eu tô bem. Ah, se eles pudessem ler a minha mente. Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente. Quando digo que te esqueci e o fim foi a melhor saída, coração no meu peito grita, é mentira. É mentira, é mentira. Que se eu te ver, tô nem aí. Eu tô curtindo a vida.